que é fião com meu mano e pá. Tava fumando um paquistão marroquino. Você sabe, efeito de algumas substâncias. Se der saudade, telefona. Vai ter vontade de fuder, telefona pra mim. Vai ter saudade, telefona. Deu vontade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona. Deu saudade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona. Deu vontade de fuder, telefona pra mim. Apertando o 8 enquanto ela me chupa, jogando esse back pra mim. Fiz ela gozar várias vezes, ela diz a melhor sensação que ela sente. Não me diga quando quer fugir da rotina, dorme menos otário disse. Seu problema virou solução, tô ligado, garoto, eu entrei na sua mente. Se der saudade, telefona, vai ter vontade de fuder, telefona pra mim. Tu tem a bunda, eu tenho a grana, vai ter vontade de fuder, telefona pra mim. Com essa postura marrentona, mas perde a linha quando eu bebe dois copos de gin. Hoje tu vai sair da zona dançando, bebendo, fudendo e fumando verde. No Instagram ela dá um close, quer fumar o Flash Froze. Placa de hashish na minha bag, parece um iPhone 14. Tava eu e pro TRE, botando ela pra subir e descer. Na mansão em Búzio com várias baby, saindo 10 menor da SUV. Tranquilão, de lazer, sabe que é nó que faz acontecer. E ainda tem gente que paga pra ver, nego de afiquezinho viciado em viver. Se der saudade, telefona, vai ter vontade de fuder, telefona pra mim. Vai ter saudade, telefona, deu vontade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona, deu saudade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona. Deu vontade de fuder, telefona pra mim. Bota a mão na bicha, explode a pinhata. Aguenta calada na boca galada. Só na linguada, fico alagada. Se joga no fervor. Vou tratar essa fã igual namorada. Colocada, sequenciada. Eu sou novinho, mas eu sou de raça. Bem melhor que tu imaginar. Essa arma de família, além de me dar, ela quer me chamar de genro. Igual Xuxa, só quer dar barre. Só jantar se for no mocelê. Biquíni, vida, cara, ela ficou de sal. Vejo várias danadas, cerro. Esses otários eu enterro. Avisa lá, mas eu terro. Se der saudade, telefona, vai ter vontade de fuder, telefona pra mim. Vai ter saudade, telefona, deu vontade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona, deu saudade de fuder, telefona pra mim. Se der saudade, telefona,